Acabou bem.

señorita, tu bras tombé du ciel, tu m'éblouis comme un rayon de soleil. En tout nom rien de problème financier, tu mérites un amour inconditionnel. Señorita, tu bras tombé du ciel, tu m'éblouis comme un rayon de soleil. Cette demoiselle m'a donné des ailes, y'a quelque chose chez elle d'inhabituel. Hey, sous ses ailes de señorita, latina au goût de salsa, tu as la chaleur de l'été. Ton déhanché commence à tout enflammer et bouscule mes pensées. Bachata et merengue, t'es sur la piste et en rythme tu danses. Sur cette mélodie cadencée, c'est le moment de tenter ma chance. Sabes que te quiero, que por ti me muero. Quiero ver tu cuerpo balançar y tener tu corazón. Que te quiero, que por ti me muero. Esta noche hasta el fin, tu cuerpo solo para mí. Señorita, tu bras tombé du ciel, tu m'éblouis comme un rayon de soleil. En tout nom rien de confidentiel, tu mérites un amour inconditionnel. Señorita, tu bras tombé du ciel, tu m'éblouis comme un rayon de soleil. Cette demoiselle m'a donné des ailes, y'a quelque chose chez elle d'inhabituel. Là, dans mes pensées, señorita, déjà rien qu'à moi, ta beauté me fait rêver. Quand tu me lances ton beau sourire, tu incarnes le plaisir. Ma tête se met à deviner tous les secrets de l'amour, recherchés depuis toujours. Je suis comme ensorcelé, que j'en perds mon alphabet. Sabes que te quiero, que por ti me muero. Quiero ver tu cuerpo balançar y tener tu corazón. Porque te quiero, que por ti me muero. Quiero esta noche hasta el fin, tu cuerpo solo para mí. Señorita, tu bras tombé du ciel, tu m'éblouis comme un rayon de soleil. En tout nom rien de confidentiel, tu mérites un amour inconditionnel. Señorita, tu bras tombé du ciel, tu m'éblouis comme un rayon de soleil. Cette demoiselle m'a donné des ailes, y'a quelque chose chez elle d'inhabituel. Tombé du ciel, tu m'éblouis comme un rayon de soleil. Cette demoiselle m'a donné des ailes, y'a quelque chose chez elle d'inhabituel. Ao longe, andava o varejo,

Amanhã, aproveitar cada momento, sou muito mais teu fã. O homem que te protege, contigo vou all in. Estou ready para o get and vier. E tu sabes que eu até sonho acordado. Quero ser mais do que um namorado. Vou fazer de ti. Thank you.

pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, dime las paredes de tu laberinto, hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Esa mi boca, tus lugares favoritos, favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. No sou o homem que ela quer amar. Eu tenho que aceitar que chegou o fim. Foi tanto saber que tu estás agora em meu lugar. Mas eu só desejo que ela seja feliz. Eu peço-te, por favor, que jures pelo Senhor que sempre a vais amar e fazer feliz. Cuida bem dela. Sei bem que tu estás nos braços dela. Só te peço que jamais fiques sozinha, porque ela é o amor da minha vida. Cuida bem dela.

Trajno za kao moju kodigu pre ti nunca paso venao. Tu ja nem da se tensão, nem mesmo quando é pra sair. Na disco, no shopping, no bar ou até no hotel o wi-fi vais pedir. Namoro assim, desculpa vai ter que acabar. Se estás 10% comigo, 90% tu estás até lá. Namoro assim, desculpa vai ter que acabar. Se estás 10% comigo, 90% tu estás até lá. Cai em nós, acalmou e o que eu digo para ti nunca passou banal. Tu já nem me dás atenção, nem mesmo quando é para sair. Na disco, no shopping, no bar ou até no hotel, o wi-fi vais pedir. Namoro assim, desculpa vai ter que acabar. Se estás 10% comigo, 90% tu estás até lá. Namoro assim, desculpa vai ter que acabar. Se estás 10% comigo, 90% tu estás até lá. Descanso está en la cama de mis pies. Ven, te cuento. mí, te rico a mí. No dejes que pasen las horas. El booty me arrebata, tu sonrisa me atrapa. Quiero tenerte siempre y no dejarte sola. Esta historia no se acaba, me mamo pa' mi cama. Esta noche tú te enamoras. Dime de una vez, si es que al lado tuyo yo estaré. Todo lo que pidas te haré. Esta noche tú te enamoras. Y el fin de semana se deja ver. Ya, la, la, la, la. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Si Dios puso la manzana, fue para morder. Ay, Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana, fue para morder. Ay, Dios, te quemo abrazadita hasta el amanecer. Llegó la fiesta. Todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, y ta, y ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, no parece natural de tal, así que apenas a bailar. Amalo y luego para sentir tu flow. Diseñada de niña para llamar la atención. Te mantiene tensión sin bajar la presión. Y su nuevo tiene color y que sale el corazón. Estoy vampiro bien de mente. Es lo oscuro y sin la gente. En el pasito nunca me ve. Amarradito bien de mente.

matinale. Elles puis sur la plage, elles font péter le show, tout le monde bouge, allez danser, lève les bras. Thank you.

olhar mais com olhos de ver. Arrependi-me mais que nunca do que outrora eu te fiz. Quando era essa mulher que morria por mim e eu nem quis saber, simplesmente parti. Depois de tantos erros loucos, só agora é que vi. Queres tu? Mas como pude ser tão cego e não ver que eras tu? Eras tu, eras tu, eras tu. Depois de me cruzar contigo dessa vez, pronto em meu lugar, melhor para ti talvez. Arrependi-me mais que nunca não ter ficado aí. Era essa mulher que vivia por mim e eu só fiz sofrer em tu não e o sim. Depois de te perder agora é que o peito me diz que eras tu. A metade de mim eras tu. Que eras tu. A metade de mim eras tu.

esse anel abençoado que foi por Deus. Desde aí não o tirás do meu coração, sempre o usaste na tua mão como sinal de amor meu. Guarda sempre com amor o anel. De branco da noiva, ajoelhada a rezar no altar da igreja, que espera ansiosa que o noivo lhe ponha a aliança. Ouve o padre dizer: abençoada seja. Quando chega ao véu, que linda é a noiva, ela vai casar, que linda é a noiva. Sinos a tocar, que linda é a noiva, é dia de festa para as noivas de verão. Quando chega o verão, que linda é a noiva. Que linda é a noiva. Sinos a tocar, que linda é a noiva. É dia de festa para as noivas de verão. É dia de festa para as noivas de verão. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue dans le programme. Lançar no ritmo, suavecito, e no meu beijo. assim. Há muito tempo que estou de olho em ti, porque hoje eu tenho que dançar contigo. No teu olhar vi o desejo a chamar por mim. Tu és o imã e sou o metal. Os meus sentidos vão pedindo mais. Chego mais perto e ao ouvido digo que és a tal. Eu vou respirar no teu pescoço agora e vou dizer-te que chegou a hora, que a nossa dança é um incêndio que já mora em mim. Beijar-te lentamente, dançar a banda cama suavemente, e no teu corpo quero me perder. Suavecito, só tenho eu a balançar no ritmo. Suavecito, e com veneno fala teu ouvido, amor. Suavecito, só tenho eu a balançar no ritmo. Suavecito, e no meu beijo sinto o meu perigo, amor. Suavecito. Sai dessa paranoia de dizer que tenho outra.

você sorrir. Eu quero ver você bailar. Vamos pra frente sempre abrir. Mesmo se a chuva te molhar. Na nariê, na nariê. Jogue as mãos pra o ar e vamos cantar. Na nariê, na nariê. Deixa eu te levar, vem comigo dançar.

Já que Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. O povo todo bailando, convidaram-me para tocar. Estava um jovem tocando, pareceu-me tocar bem. Agarrado na guitarrinha, pediu para tocar na dele, mas queria tocar na minha. Ele agarrado à guitarra, eu na minha concertina. Sou boa tocadora, mas não toco guitarrinha. Toca na tua guitarra. Toca na tua guitarrinha, mas na minha tu não tocas. Tu com ela guitarrinha, cada tu na sua. O povo todo bailando às tantas no meio da rua. Nossa boa a tocar naquilo que ele chama de guitarrinha. Eu não quis tocar na dele, mas ele não quis tocar na minha.